Cidio! Gatinho, você gosta mais de Red Label ou Ice? Gatinho, você gosta mais de Red Label ou Ice? Pra mim é tanto faz, o Red Label ou Ice? Pra mim é tanto faz, o Red Label ou Ice? Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. Gostam mais porque por isso que elas caem. Ei! Sabe, resta entre a cadeira.